quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração, mais que uma canção eu te darei, porque apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo buscas, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração, estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. A essência és tu. Quanto és digno, Senhor. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que eu tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, porque apenas uma canção não é o que queres de mim, não. Mais profundo buscas, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Oh, estou voltando à essência da adoração, e a essência é és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. A essência és tu, Jesus. Estou voltando.